Papazone. Viva assim tão bom, Papazone. Ó meu bem, eu cheguei, já fica toda arrepiada. Sabe que eu sou brabo, mas minha sogra tá em casa. A maldade aumentando, vou te enlouquecer. Bota esse bombom, não vibra e deixa tudo, tudo, tudo acontecer. Vem vibrando, vem bombom vibrando. Vem bombom vibrando, vem bombom vibrando. Vibra bombom, vibra bombom. Mas se rolar o barulho, liga bumbum, moto jatinho. Decolado, rabetão posando. Vai decolado, rabetão posando. E vem vibrando, vem bumbum vibrando. Vai decolado, rabetão no chão. Papazone. Sabe que eu sou brabo, mas minha sogra tá em casa. E a maldade aumentando, vou te enlouquecer. Bota esse bombom, não vibra e deixa tudo, tudo, tudo acontecer. E vem vibrando, vem bombom vibrando. E vem vibrando, vem bombom vibrando. Vibra bombom, vibra bombom. Mas se rolar um barulhinho, liga bumbum, moto jatinho. Decolado, rapetão, vai, vai. Vai decolando, rabetão pousando. E vem vibrando, vem bumbum vibrando. Vai decolando, rabetão pousando. Vem que vem vibrando, e vem que vem vibrando. Vibra bumbum, vibra bumbum. Papazone é filé.